na quarta-feira, na mesa de um bar, bebendo com os amigos, e a mulher a me ligar. No final de semana, que ainda não chegou, não sei mais o que faço com essa mulher que hoje estou. Eu olho para um lado e para o outro, e quem é que vai me socorrer? Socorro. Quem é que vai me socorrer? Eu bebo só na intenção dela, e não vou pra casa hoje nem pra ver a foto dela. Na quarta-feira, na mesa de um bar, bebendo com os amigos, e a mulher a me ligar. No final de semana, e ainda não chegou, não sei mais o que faço com essa mulher que hoje estou. Eu olho para um lado e para o outro, e quem é que vai me socorrer? Quem é que vai me socorrer? Eu bebo só na intenção dela, e não vou pra casa hoje nem pra ver a foto dela. Eu bebo só na intenção dela, ver a foto dela. E eu bebo só na intenção dela, e não vou pra casa hoje nem pra ver a foto dela. Eu bebo só na intenção dela, e não vou pra casa hoje nem pra ver a foto dela.